a gente resolveu descer do muro, assumir e aceitar um presente do passado pro futuro. Um amor de se invejar tem o dom e o poder de se dar, perdoar, resolver. É o resumo de tanto querer. É, se a gente tá contente, tá seguro, tudo conspira a favor, segue em frente mais valente, mais maduro, dando muito mais valor. É tão bom receber, sem medir, nem pedir, devolver. É assim que eu me dou pra você. E nossa cama é o carnaval, é o Rio de Janeiro de swing sem igual. No mês de fevereiro tudo é sempre alto astral, mas não tão verdadeiro como o nosso amor, ave do fenomenal. É o carnaval, é o Rio de Janeiro de swing sem igual. No mês de fevereiro tudo é sempre alto astral, ave do fenomenal. Quando a gente resolveu descer do muro, assumir e aceitar um presente do passado pro futuro. O amor de se beijar tem o dom e o poder de se dar, perdoar, resolver. É o resumo de tanto querer. Se a gente tá contente, tá seguro, tudo conspira a favor, segue em frente mais valente, mais maduro, dando muito mais valor. É tão bom receber, sem medir, nem pedir e devolver. É assim que eu me dou pra você. E nossa cama é o carnaval, é o Rio de Janeiro de swing sem igual. No mês de fevereiro tudo é sempre alto astral, mas não tão verdadeiro como o nosso amor, ave do fenomenal. Nossa cama é o carnaval, é o Rio de Janeiro de swing sem igual. No mês de fevereiro tudo é sempre alto astral, não tão verdadeiro como o nosso amor. Rio de Janeiro, que swing sem igual. Sempre é o astral. Não.